erros alheios que tentam tirar do eixo do prumo o barco da fé. Eu tomo o remo, a cura pra esse veneno pro mal vem. Tu anda no caminho de quem? Descaso aos pequenos de laços, erros alheios que tentam tirar do eixo do prumo o barco da fé. Eu tomo o remo, a cura pra esse veneno. Conversa com o orixá, pra tua cura um chá. Se toma, traga, se toma, fala. Toma um banho de mar. Conversa com o orixá, pra tua cura um chá. Se toma, traga, se toma, fala. Toma sol no plexo solar. Eu tomo o remo, a cura pra esse veneno pro mal vem. Tu anda no caminho de quem? Toma um banho de mar. Conversa com o orixá. Toma sol no plexo solar. Conversa com teu orixá.